Boa noite, bem-vindo a mais um Sporting 160. Hoje vamos falar sobre o mercado e as últimas incidências sobre o Sporting Clube Portugal. Pedro, desde já boa noite. O que é que achaste do jogo do Restelo? Mais forte! É um grande sofrimento, né? Ganhar os 4 minutos. É um sofrimento enorme. Conseguimos vencer, acho que ganhamos bem, de forma justa, com algumas exibições muito interessantes, do Beto, do Baliza, do Douglas. Gostei muito da exibição do Douglas, para mim, até de vista pessoal, para ser o melhor jogador em campo. Estava em dúvida entre o Douglas e o Beto, o Douglas pareceu-me fazer mais sentido e acho que poderá ser muito interessante este resultado para a alteração, se calhar ali com esta defesa, se não se medo, não sei, pode ser, gostei muito e portanto desse ponto de vista, os 3 pontos obviamente foi excelente, que se ganhou aqui nas entradas. Muito bem, e José, boa noite. Boa noite. Espero que tenham tido continuem a ter uma boa quadra na saúde. Vocês, nós que fazemos o programa e todos aqueles que fazem com o outro nos ouvir. Surpreendeu-te o 11 inicial de JJ? Não me surpreendeu totalmente, embora não tivesse antecipado tantas mudanças, mas não me surpreende porque creio que Jorge Jesus anda à procura de mudar alguma coisa, uma vez que é pacífico dizer isto, que há coisas que não têm estado a funcionar como nós esperaríamos e seguramente como ele esperaria. E, portanto, nessas alturas é natural que haja alguma mudança. Mas achaste que a introdução de Esgaio, por exemplo, foi uma boa escolha? Contas com Esgaio como opção para o lugar? Eu conto com o Esgaio e acho que este jogo provou uma coisa, na minha opinião, obviamente, é que o Esgaio não é pior que nenhum dos outros laterais e tem exatamente, demonstrou ter um problema semelhante em relação aos outros laterais, ao Scalotto e ao João Pereira, que é a definição, o último passo. Nós não conseguimos, nós produzimos imenso jogo pelas laterais e não conseguimos meter bolas na cabeça do base doce, por exemplo, que é o que se, julguei que é o que se pretende pelos cruzamentos, e sobretudo há movimentos que não vejo fazer e que os bons laterais fazem com muita frequência, que é o movimento para dentro, de forma a procurar apoios e desequilíbrios mais ao centro. E não vejo nem os laterais direitos nem os laterais esquerdos a fazer. Surpreendo-me que com o Jorge Jesus estes movimentos não sejam de todo ensaiados, portanto talvez tenha a ver com a incapacidade dos próprios laterais. Pedro, João, mudando agora um bocado de banco, deixa-me só interromper-te, é que se calhar repito o que disse um bocadinho no início porque houve aqui um problema com a música inicial e portanto não se ouviu absolutamente nada do que eu disse. Muito bem, podes repetir então, por favor. E agora, de forma um bocado mais resumida, e como tinhas perguntado o que é que eu tinha achado do jogo, obviamente a vitória é o mais importante, reforçar que gostei muito da exibição do Douglas e do Beto, obviamente a entrada do Campão na segunda parte, e que achei, na minha opinião, que o Douglas foi provavelmente o melhor jogador em campo. Acho que é uma boa solução para aquilo que pode ser esta segunda fase do campeonato, a partir de 2017, e que poderá mesmo até colocar o Semedo no banco. E já agora referir que, e provavelmente vamos falar nisso mais à frente, que provavelmente o Gádio não tem capacidade para ser titular no Sporting, nem para jogar, e portanto isso ainda nos levanta mais problemas nas laterais. Mas portanto, resumindo aquilo que há pouco não se conseguiu ouvir. E mudando agora de flanco, Jefferson, foi uma boa surpresa, ou achas que continua um longe pouco distante daquilo que era? Longe daquilo que estávamos, pelo menos que já nos habituou em alguns momentos, algumas exibições que fez, e sabíamos das suas dificuldades, mas estamos claramente com um problema nas duas laterais. Acho que vamos falar disso mais à frente. Acho que eles continuam esses problemas, e a ida ao mercado, e depois vamos falar de como é que a saída poderá acontecer. Não, só vem reforçar que não é suficiente, e portanto o Jefferson está muito longe daquilo que já foi capaz de fazer. E de Brian Ruiz, vi os teus tweets, gostaste de Brian Ruiz, ainda longe do que fez a época passada. Será uma solução, ou achas que nesta altura Campbell e Bruno César poderiam ser titulares em vez do Costa Rica? Se eu desligar a parte de uma certa afetividade que tenho com o Brian Ruiz, e que continuo a gostar, e que acho que por vezes está a ser massacrado injustamente por causa do célebre falhanço frente ao Benfica, é um jogador com enorme qualidade, dos poucos que temos no nosso plantel e até no nosso campeonato nacional. Está a passar um período muito longe em termos de forma e de qualidade de jogo do que aconteceu no ano passado. Fez aí um bom jogo, mas é muito intermitente, e diria que neste momento, pelas exibições que o Campbell tem vindo a fazer, por aquilo que o Bruno César deixa em campo em termos de disponibilidade física, em termos, obviamente, de qualidade nos remates, nos livre-diretos, num conjunto de situações de bola parada, diria que o Bruno Ruiz terá que passar um bocadinho mais de tempo no banco, e se calhar até descansar, porque ele, apesar de ter tido um período de férias recentemente, é um jogador que tem estado a jogar ininterruptamente desde há alguns tempos. Há 3 anos, José, por aí. Sim, cerca de 3 anos seguidos, quase sem férias. José, e sobre Castagnos? Então, é um jogador que eu já referi que aprecio, porque acho que pode trazer ali algo que não temos. Mas o que é que achaste da entrada de Castagnos? Eu acho que foi pouco tempo para... Aliás, tenho visto jogar pouco tempo. Eu só conhecia de ver alguns resumos. De certa forma, não me surpreende o facto de ele falar a mesma língua que o Base Doce, pode facilitar aqui alguma integração. Eu acho que o Castanhos tem uma qualidade interessante para o nosso jogo, que é o facto de explorar muito bem a profundidade, e nesse aspecto poder ter um efeito de arrastamento das defesas, e acabar por aparecer ou de surgir mais espaços para o Base Doce. Mas, com sinceridade, ainda não vi assim uma coisa que me impressionasse. Só jogou 271 minutos nesta época, para já. Não, o facto de um avançado não ter golos não é propriamente uma questão que eu acho extremamente preocupante. É evidente que naquela posição eles terão que aparecer, mas é assim, se a equipa tiver a marcar golos e a ação dele for determinante para isso, eu até não me importava nada que ele não marcasse nenhum gol até ao final da época. Como é óbvio, um avançado vive de golos, e isso é muito importante do ponto de vista anímico e por aí fora. E não marcando golos, não fazendo assistências, pelo menos, ou não participando nos lances cruciais do jogo. Claro que a generalidade das pessoas não toleram que haja um avançado que não mate golos, mas para mim isso não é, não é determinante. Há avançados que marcam golos ou marcam relativamente poucos golos, mas são determinantes na ação dos colegas, na ação da equipa, e isso é muito importante. Eu posso dar um exemplo. O ano passado, falámos nisso no último programa, o Theo teve uma importância decisiva e não marcou assim tantos golos, marcou 15 golos, não é nada de especial, não sendo mau, obviamente, não é nada de especial. E há muitos avançados assim, sobretudo aqueles que jogam atrás do ponta de lance. Exatamente. E que não impressiona negativamente o facto de não marcar golos. É que me digo, desde que participem e sejam determinantes nas ações atacantes, que é para isso que eles lá estão, e todos os jogadores concorrem para o bem comum, que é o bem coletivo. E, portanto, marcar golos é apenas uma, embora muito importante, que é o que decide os jogos, obviamente, mas é apenas um dos aspectos importantes, muito importantes, obviamente. Mas não é tudo, não é? Pedro, qual o significado desta vitória para JJ? Para JJ e para todos nós. O empate, já nem falo da derrota, mas o empate colocava-nos praticamente fora de título, quer dizer, não, era muito complicado continuar a pensar nesse objetivo. E, portanto, eu acho que desse ponto de vista é um pequeno balão de oxigênio que pode se transformar e tentar, a partir daqui, tentar tirar algum partido para voltar a um conjunto de vitórias, a um conjunto de jogos que já foi possível fazer no passado. Num período em que temos agora o jogo da Taça da Liga, onde provavelmente vamos rodar e colocar um conjunto de jogadores menos importantes, e portanto num período em que depois vamos entrar no mês de janeiro com jogos complicados, e dá chaves, jogos para a Taça de Portugal também é chaves, jogos de campeonato, e portanto numa altura em que o mercado vai mexer, em que já sabemos que nos vão colocar metade da equipa fora de Alvalade, e portanto... Vamos já falar disso a seguir. Exatamente. Portanto, era a vitória é o tónico que nós precisávamos para pelo menos continuar a pensar no título, sendo que estamos com os mesmos pontos que o quinto classificado e, para todos os efeitos, isso é mau. José, já agora a mesma questão, só que num sentido ligeiramente diferente, em termos daquele festejo do Bruno Carvalho. Achas que foi ali um aliviar de pressão enorme, até pelas declarações pós-jogo do Bruno Carvalho sobre a sua recandidatura? Não sei, eu acho que eu tenho algumas dúvidas sobre este tipo de... Acho que as vitórias devem ser festejadas com desde que seja um festejo genuíno, e pronto, foi uma vitória muito importante. Eventualmente, quando se fizer a história deste campeonato, e se por acaso conseguirmos aquilo que todos pretendemos, que é a vitória, a vitória no Restelo foi um momento muito importante, seguramente. E mesmo que não consigamos o primeiro lugar, eu acho que foi um momento muito importante. Eu, em relação a isto, desde que os festejos sejam genuínos, eu não tenho críticas a fazer. Eu acho que quem está de fora pode ver isto de algumas formas, mas eu acho que nestes casos o palco deve ser dado a quem as consegue, são os jogadores. E eu acho que nós temos uma equipa muito massacrada em termos anímicos. Eu acho que neste jogo notou-se muito o peso anímico e o peso da falta do que está a ser uma época abaixo das nossas expectativas e das expectativas dos jogadores. E era um bom momento para trazer isso acima, se é que isso é todo possível. Eu acho que os jogos o que é necessário mesmo é uma série de vitórias que traga outra vez outra calma e outra confiança. Eu acho que nós estamos com uma falta de confiança muito grande. Já agora, se me permite, eu falava rapidamente aqui em alguns dados que são muito importantes, ou que me parecem muito importantes. O Sporting há cinco jogos que não consegue marcar na primeira parte. E isto já, ao todo, há, são cinco jogos consecutivos, ao todo são seis. O peso que isto possa ter numa equipa que não vive o seu melhor momento anímico é muito grande. E por isso é normal que na segunda parte haja provavelmente maior pressão, mas menos clareza na execução. É porque o peso do resultado acentua-se, obviamente. O Sporting fez um jogo de iminente cariz ofensivo, entrou 42 vezes, o que é um número que me parece altíssimo, na área adversária. No entanto, só efetuou 12 remates. E desses, e apenas 7. Muitos cruzamentos, sim. Mas muitos cruzamentos... Mal tirados. Que não foram para ninguém. Algum mérito da defensiva, obviamente, da defensiva do Belém, mas a generalidade dos cruzamentos foi de baixa qualidade. E dizia eu, dessas 42 vezes que entrou na área do Bolenses, só rematou 12 vezes e dessas 12 vezes apenas 7 foram em direção à baliza. E a posse de bola, que foi 65%, não se traduziu em ocasiões de gol. Ou seja, por acaso ia falar agora da posse de bola, deixa-me só interromper. Porque nós nos primeiros 20 minutos, não me esqueço, porque também tinha escrito isso no texto, temos 82% de posse de bola, 82%. Que era um número, exato. E temos o dobro dos passes certos realizados nesse período de tempo, que era mais que suficiente para termos arrumado com um ou dois golos. Ao contrário dos outros jogos em que falhamos muitas oportunidades, desta vez não criamos, apesar de ter tanta posse de bola. E estes picos de qualidade de equipa é que são preocupantes. Pedro, deixa-me agora aproveitar aqui só para introduzir o próprio chat. Zé, eu vou só para aqui para uma questão que até tem a ver com aquilo que estás a referir. Sim, que é do Ivo. Ivo, que refere aqui, que é uma posição. Exatamente. Que refere aqui uma questão que eu acho bastante importante, que é o jogador que joga atrás do avançado. Ele refere bem que, neste caso, e até tem a ver com o que o Quadros disse a semana passada, certo. O melhor jogador para jogar ao lado do Bazdós seria o Campbell, até pelos cruzamentos que faz e as vezes que aparece na área para finalizar. Concordas que realmente é a posição que tem faltado a Jesus? Já experimentou tantos jogadores naquela posição? Sim, isso. Nós temos aqui dois problemas que vamos falar à frente quando falamos do mercado, que são os laterais, e temos um problema que é ainda não ter encontrado e já termos alterado por diversas vezes o jogador que está a apoiar o Bazdós. Inclusive, já falamos da questão do Campbell. O Campbell provavelmente é um dos melhores jogadores para estar ali atrás do Bazdós, na função de segundo avançado. Eu continuo a dizer que acho precoce querer-se matar, entre aspas, o Alan Ruiz, neste momento ainda. Pode não ser a solução neste momento, mas acho precoce. Não tem nada a ver com Melis ou Petrovic, e depois já lá vamos. Acho precoce estar Santarém. E depois, claro, muitos agora estão todos a falar do Theo. Eu fui dos poucos, provavelmente, que sempre fui contra a saída do Theo. E há pouco o Zé, quando falou dos 15 golos para um segundo avançado... É muito bom. Já não era mau. Uma das coisas que Jorge Jesus teve no Benfica, enquanto ganhou um conjunto de títulos e de outras vezes lutou até ao final... O seu duo, trio de ataque do Benfica marcava sempre por ano mais de 50 golos, o que era uma coisa que no Sporting é quase, tivemos na última época uma melhoria, mas é algo que nós temos sempre. Portanto, o problema que nós temos de avançados, de apoios ao avançado, de marcar golos, tem sido uma constante nestes últimos anos e portanto, o Campbell provavelmente neste momento é a nossa melhor solução, eventualmente para apoiar o Bazdós. José, vamos agora passar então ao mercado. Acho que era... Bom, queres terminar? Sim, relativamente a esta questão, eu punha a questão, não centrava tanto do ponto de vista individual, mas punha do ponto de vista coletivo. Eu parece-me, e este jogo acho que foi um pouco um exemplo daquilo que, das dificuldades que nós estamos a ter em alguns jogos desta época e que me parece que tem a ver com uma questão mais profunda do que propriamente este ou aquele jogador. Embora, como é evidente, a questão do segundo avançado se esteja a fazer sentir, mas parece-me que esse problema é um bocadinho mais lato. E neste jogo sentiu-se isso um bocadinho. Há um antídoto anti-Jesus, anti-Jesus no sentido daquilo que ele vale e da forma como ele põe a equipa a jogar, em que as equipas recuam as linhas com facilidade. Nós vimos o Benfica a fazer isso o ano passado e com frutos, sobretudo naquele jogo asiático que nós não gostamos de lembrar, obviamente, e dá-me a impressão que muitas equipas fazem isso agora com relativa facilidade, sobretudo as equipas pequenas, e que é recuar as linhas. Muitas vezes temos duas linhas de 4 ou 5-4 mesmo, e o nosso futebol, apesar da intensidade, torna-se um bocado previsível e muito forte. É muito mecânico e muito fácil de anular. Por isso é que jogadores como o Campbell ou como o Gelson são muito importantes na nossa manobra. Com uma diferença, é que o Gelson foi muito infeliz neste último jogo, que ele talvez seja o nosso melhor assistente, entre aspas, não é? O que tem assistido mais para o gol. É o nosso melhor assistente, exatamente. Exato. Mas é o melhor da liga, atualmente. E não conseguiu fazer uma única assistência, apesar do jogo. E desapareceu completamente na segunda parte. E não desapareceu por acaso. As equipas vão encontrando, quer dizer, qualquer treinador que queira ganhar um pontito ou até 3 pontos, sabe, ou pelo menos um ponto para começar, sabe que tem que anular o Gelson. E foi isso um bocadinho que o Campbell veio trazer, porque já o Campbell tem muitos recursos técnicos e trouxe ali trouxe para outro lado algum acréscimo. Mas deixa-me dizer, a forma como nós conseguimos o golo diz muito disto que eu estou a dizer, ou seja, nós já curiosamente, José, foi o Gelson que coloca a bola no campo, ou seja, o Gelson para sair da marcação vem à esquerda, exatamente, mas vem do Bas Dost, exatamente. Gelson, campo ao Bas Dost, e o Bruno César ali para o meio ainda salta, e o Castagnes a levar os centrais com ele, exatamente, faz o efeito de arrastamento que eu dizia um bocado, que é aquela. Portanto, dar um bocadinho de profundidade, que neste caso não era profundidade, que a bola vinha lateral. Mas há aqui um pormenor muito importante e que criou um desequilíbrio na manobra defensiva do Bolonenses, introduzindo alguma imprevisibilidade, que foi o facto do Bas Dost ter levado uma castanhada a meio campo e ter demorado a recuperar. E quando ele recupera, já os defesas do Bolonenses não estão a contar com ninguém ali, que a bola já passou ali no centro onde ele deveria estar ou onde ele poderia estar. Claro que a presença do Castanhos também ajudou a introduzir um bocado de dificuldade à forma de defender. Mas o Castanhos, o Bas Dost, se bem se recordam, ele apanhou uma castanhada, sim, é verdade, ao meio campo, o que ele ficou-se a queixar, levantou-se. E esses segundos de atraso foram o suficiente para introduzir aquela coisa que eles não contaram, que não estava previsto na manobra ofensiva, não é? E é um bocado por aí que passa, por aquele movimento do Campbell, ou seja, haver um apoio do Gelson de um lado, portanto, que associa-se faz um movimento de associação com o Campbell, cria ali um desequilíbrio, o suficiente para o Campbell tirar aquele cruzamento perfeito. E o resto que eu disse acerca do Azos também foi importante. É isso, acho que é por aí que o Jesus vai ter que trabalhar muito, criar movimentos diferentes daquilo que as equipas adversárias estão habituadas a ver. Isso não é propriamente fácil e não se treina muito. Exatamente. Vamos então passar ao mercado, que está quase a abrir-se. Dia 1 abre o mercado, já existem algumas movimentações. Vou aproveitar até aqui uma frase do nosso user no chat, o Only Chico, que fala muito bem que na janela deviam sair o Elias e o Meli e o Petrovic. Ou seja, o Sporting iria perder os 3 meio-campistas que deveriam estar preparados para substituir o Adrian e o William Carvalho. Nesse sentido, Pedro, saem 3 médios, tem que entrar alguém. Palhinha, Geraldes, alguma contratação? Olha, primeiro fazer aqui só uma pequena declaração Os nomes, falarei possíveis entradas apenas daqueles que têm alguma relação com o Sporting, sejam o Geraldo, claro, o Alisson, seja. Tudo o resto seria, porque o resto seria especulação e eu não tenho essa coisa de dizer nomes e ouvi este e aquele outro. Falam-se agora de um conjunto de nomes, é tudo muito bonito, mas eu, como sou treinador de bancada e, portanto, gosto de analisar aquilo que está dentro de casa. Sei aquilo que nos falta, sei perceber as lacunas com o lateral direito, o lateral esquerdo, um problema ali a reforçar o segundo avançado. Dessas duas posições que tu falas, de médio defensivo e médio centro, em médio defensivo nós temos um problema que se chama Petrovic, que não me parece, e pelo que tem feito, provavelmente não será a solução. Acredito que não seja a solução. Se o Palhinha poderá ser um regresso ou não, eu preferia que ele continuasse e evoluísse para, tal como aconteceu com o Iori o ano passado. No centro, não tenho assim tantas certezas em relação a Meli. Do pouco que vi de Meli, e até já tinha conversado isto com o Zé algumas vezes, do pouco que vi com o Meli, há ali pormenores muito interessantes. Eu não, do que nós tivemos oportunidade para ver, não sei se ele é assim tão dispensável. Já do Elias, concordo. O Meli tem 16 minutos. Eu sei que tem pouco, tem pouco tempo. Tem pouco tempo, 16 claro. Minutos, mas, nenhum na liga. Mas nós somos muito bons, nós no Sporting somos muito bons a matar jogadores. Nós, se formos a contar os jogadores que matamos com poucos minutos, podemos começar pelo Acosta, se quiserem, se querem falar. Se calhar há aqui pessoas que já nem se lembram do Acosta, mas podemos falar do que foi o calvário do Acosta até se tomar um... Caicedo, por exemplo, também. Quer dizer, há uma série. Olha, e o Caicedo é um excelente exemplo que depois foi embora. Portanto, eu do Meli não tenho tantos. E a média defensiva, Pedro, estávamos ainda agora a falar, só aqui. Deixa-me só referir aqui um pormenor que, como acompanho muito o Boca Juniors, conheço o Meli lá, certo. E era um bom jogador. Claro, era um bom jogador. Percebes? Aqui a questão é que há boas referências. Continua-se a achar estranho porque é que o Meli não tem tido oportunidades, e são poucas, e portanto, estar agora a falar se o Francisco Geraldes era uma boa possibilidade para regressar ao Alisson, eu tenho aqui algumas dúvidas. Obviamente o Jorge Jesus sabe muito mais do que eu, e treina com eles todos os dias, mas eu não coloco o Petrovic e o Meli no mesmo nível. Já a médio defensivo, já que estávamos a falar em médios defensivos, tenho visto em muitos regressos. Eu, por exemplo, gostava de ver regressar o Bruno Paulista, porque dos jogos que vi na equipa B, vi um jogador que nós não temos, aquele jogador duro, que às vezes extravasa ali um bocadinho e fica muito próximo, não digo da agressão, para não parecer mal intencionado, mas alguma agressividade no nosso meio campo, que nós temos muito esse problema, às vezes deixamos jogar e muito pezinhos de lã, e portanto... É um jogador com boa qualidade de passe. Exatamente, e depois não só é bom na recuperação, a travar algum tipo de jogadas, como depois tem qualidade de passe, e portanto, nessas duas posições, do médio defesa, sendo defensivo, e do médio central, obviamente que temos aqui jogadores que são para sair e que parecem-me sim, mas voltamos à velha questão, nós vamos ter dinheiro para comprar jogadores? É que para mim... Eu podia perder agora aqui 5 ou 10 minutos, mas não vou entrar, porque poderia falar um bocadinho sobre essa parte financeira, porque eu vejo toda a gente a falar da parte de compras e de vendas, e nós andamos, eu não gosto de voltar sempre ao passado, mas nós andamos desde 2011 a viver acima das nossas possibilidades, e eu estou a falar de 2011, não é à toa, foi quando o Sporting entrou em falência técnica e se emitiram pela primeira vez as VMOCs. É que depois vejo o tema das VMOCs a vir a ser imã, e achamos que podemos comprar tudo e todos só porque agora vendemos 47 ou 50 milhões com o Slimani e com o João Mar, e portanto, sinceramente, nós podemos fazer ajustes, mas ou vendemos, e vendemos bem, se fizerem um bom negócio com o Elias, sei lá, se vierem alguns chineses, um encaixe, porque senão nós vamos ter que jogar com o que temos e com o que compramos de início do ano, e eventualmente chamar alguém, aí sim poderemos falar de alguns regressos. Já falei do Paulista, acho que poderia ser, eventualmente do Francisco Geraldes, mas estar a falar de comprar o Emanuel Mas ou falar de 300 então, nomes que agora... Eu só falei do Mas porque se falou dele no início da época. Pá, diria que é um bocadinho especulativo porque nós podemos gastar dinheiro, temos essa capacidade, é que eu não vejo ninguém falar nisso. José, eu tinha aqui uma pergunta aqui para o José sobre um jogador que, além de ter algum peso salarial no Sporting, obviamente, é um jogador que alguns esperavam muito mais dele, outros se calhar não, que eu estou a falar do Markovic, não é? Qual é a tua opinião sobre o Markovic? Olha, ainda bem que colocas a questão. Eu não tinha pensado falar especificamente do Markovic, mas acho que o Markovic é bem um exemplo, embora me pareça... É bem um exemplo daquilo que se está a passar. A primeira coisa que eu gostava de dizer em relação a isto é que quando nós falamos do mercado em janeiro, é a primeira assunção ou a primeira declaração de que as nossas aquisições falharam. Neste momento é um bocado esse o sentimento geral. E nós olhamos, por exemplo, para um jogador como o Markovic, que neste momento tem 180 minutos jogados na Liga dos Campeões, 205 na Liga Portuguesa, 90 na Taça de Portugal e 90 na Taça da Liga. Isto, no início do ano, ninguém imaginaria que isto seria possível. O que é que eu acho que está a falhar aqui? A primeira coisa tem a ver com a planificação da época. Eu, quando começamos a ver as aquisições, eu devo dizer que eu disse duas coisas. Uma delas foi premonitória. A primeira é que achava que nós tínhamos o melhor plantel de sempre, eventualmente o melhor plantel de sempre. E depois disse outra coisa a amigos meus, é que se correr como é habitual, depois de uma grande aposta, alguma coisa vai falhar redondamente. E nós, eu, pelo menos desde o início deste século, portanto do século XXI, nós quando fazemos grandes apostas há sempre qualquer coisa... chamem-lhe o que quiserem, sorte, azar, karma, eu prefiro que corre mal. Que corre mal. E este ano algumas coisas estão a correr mal. E eu dá-me a impressão que uma das coisas que está a correr mal é uma questão da planificação. Os jogadores chegaram muito tarde. Os jogadores para jogarem nas equipas de Jesus têm que perceber o que é que ele pede. E nesse aspecto o Jesus é muito exigente. Não me surpreendeu muito que ele tivesse ido buscar jogadores como o Elias, que são um jogador que já tinha jogado em Portugal, que ele conhecia, tanto quanto eu sei, ele chegou a pensar nele para o Benfica. Da mesma forma que não me surpreende, obviamente foi por essa razão que foi buscar o Lazar Markovic, não me surpreende que tivesse ido buscar um jogador como o Petrovic, que é um jogador para jogar no centro do terreno, muito mais posicional do que o William. O que é que acontece? Quando a época começa, muitos destes jogadores ainda não estavam habilitados para jogar ou para dar à equipa aquilo que Jesus pretendia deles. E o que é que Jesus fez? Foi buscar, socorreu-se daquilo que tinha do ano passado, do modelo do ano passado, sem dois jogadores fundamentais, que eram, como todos nós sabemos, o Slimani e o João Mário. E as coisas começaram logo por correr muito bem até ao jogo com o Real Madrid, depois... de ter acontecido aquilo que aconteceu com o Rio Ave, a coisa abanou e abanou muito. E ainda não conseguimos superar isto. Agora, eu sendo fiel àquilo que eu pensei, quando vi todos estes jogadores jogar, a minha única dúvida era na questão da quantidade. E hoje dá-me a impressão que é mais fácil dizer isso, que há jogadores a mais face às possibilidades que tinham de jogar. Agora, eu dizer que são todos flops, como nós costumamos dizer na gíria, acho que não arriscaria tanto. Alguns deles não vão ter tempo, certamente, para provar o seu valor. Qualquer um deles, uns mais, outros menos, nos sítios onde passaram, em fases distintas da carreira, digamos assim, já provaram ter valor. E quando eu digo alguns deles, a grande parte deles, a única grande surpresa, de facto, parece-me que é o Markovic, acho que ninguém discordará disto. Ora bem, atendendo ao que foi o percurso dele após a saída do Benfica, não é todo surpreendente. Agora, o que nós esperávamos é que ele, ao encontrar o Jesus, que foi o treinador que melhor... Exatamente. E voltar a jogar em Portugal, não é? Na Liga mais fraca, que é inglesa. O treinador que melhor soube compreender as suas qualidades e dar-lhe aquilo que ele precisava, como é óbvio, é surpreendente, e estamos a falar de um jogador, apesar de tudo, muito jovem, mas que deu a entender que iria ser um jogador muito importante para nós e não apareceu, não é? Pedro, e tirando, resumindo aqui alguns aspectos, de quem achas que é a culpa então da má planificação? Ou existiu má planificação, ou foi o timing, ou a Fórmula 4 revelou? Duas coisas sobre isso da má planificação. Eu percebo o que o Zé diz, faz todo o sentido. Chegamos tarde, mas nós não chegamos tarde por uma razão qualquer. Nós chegamos tarde porque não tínhamos dinheiro. E porque precisávamos de vender, e porque temos que cumprir obrigações, e portanto voltamos à história das VMOX e de todo o problema que nós temos, e que é interessante que é muito utilizado para atacar esta direção, mas na realidade nós chegamos tarde. A planificação da época acontece de uma forma tardia, efetivamente pelos problemas financeiros que nós temos. Portanto, claro que concordo. Se me vais perguntar de quem é a culpa nestas coisas, numa hierarquia como a que nós temos no Sporting, o presidente e o treinador, que serão eles os responsáveis, porque eu não acredito que haja algum jogador que seja comprado sem o aval do Bruno Carvalho. Claro que são eles sempre os responsáveis por isso, em última instância. Então, é o vamos fazer aqui um exercício, vamos recuar aqui um pouco no tempo, fazer um exercício contigo e depois com o José, até, que é o seguinte: tínhamos pouco dinheiro, fomos ao mercado, Petrovic, Meli, Spalvis, e depois sai-nos a, entre aspas, a lotaria com a transferência do Slimani e do João Mário para aqueles valores, com grandes negócios. E então temos dinheiro e vamos atacar o mercado dos jogadores que, se calhar, o Jesus tinha noutra tipo lista, né? Tipo lista A, lista B, e vamos ao mercado para essa lista A. Mas ficamos com os da B na mesma, não é? Ficamos com a lista B, não, com os da lista A. Não, repara, nós fomos ao mercado e compramos o Petrovic, compramos o Meli, depois o Markovic. Eu relembro que o Markovic foi recebido com honras de presidente por alguns adeptos que agora até o maltratam, e porque ele jogou no Benfica. O Markovic chegou cá como herói. Portanto, depois fomos buscar o jogo. Calhar mais por ser do ex-Benfica. Pois, isso é a grande questão que alguns sportinguistas têm que começar a meter um bocadinho a mão na testa e pensar antes de dizer as coisas, porque se calhar ficaram contentes é porque era mais uma chicotada ao Benfica que outra coisa. Mas pronto, mas tivemos o Markovic, era um jogador importante, o Joel Campbell, depois o Alan Ruiz, tivemos a Zacos Palvis, não podemos, isso foge-nos à nossa, é um imprevisto. E o André e o Castanho. Obviamente que há aqui alguns jogadores. A vinda do Elias, a compra do André, são compras que, de quem não há... E o facto de não termos comprado nenhum lateral mais é prova que nós temos debilidades financeiras. E nós não podemos... Nós aqui há 3 anos, e há 4, e há 2 anos, não é preciso muito mais, 2, 3 anos, não podíamos praticamente comprar ninguém porque não tínhamos dinheiro. Íamos agora a janeiro e estávamos à espera, tirando as maluqueiras do Pongol, íamos ao mercado em janeiro e estávamos à espera que nos aparecesse alguma coisa, e nunca aparecia porque nós não tínhamos dinheiro. E portanto, esta coisa de... Nós temos, obviamente, um planeamento tardio, por falta de dinheiro, recurso. Para poder... De recurso, exatamente, não há falta. Conseguimos ir buscar ali dois ou três jogadores que me pareciam sempre interessantes. O Meli, como já falaste, até daquilo que se viu na Argentina. O Markovic, pela experiência que podia ser, portanto, ter passado cá em Portugal, ter sido jogador Jorge Jesus. O Joel Campbell, como emprestado, mas um bom jogador. E depois, um Alan Ruiz, que... podia ser ali, e eu continuo a dizer que provavelmente tirando... O Joker, sim, e claro, e gastamos 10 ou 12 milhões no Bas Dost. Portanto, eu escrevi isso no início da época, a última posição que eu reforçaria era os laterais, tendo em conta a quantidade de lacunas que o plantel tinha, porque o plantel do Leonardo... E depois do Marco Silva, já é muito melhor que o de Leonardo, mas aquilo que nós queríamos aumentar em termos qualitativos era ter um banco. Portanto, quando o Zé há pouco diz, pá, eu achei que o plantel era, eu também, era o melhor que nós tínhamos nos últimos tempos, ou pelo menos neste século XXI, eu também achei. Eu olhei para ali e pensei assim, pá, nós aqui conseguimos arranjar, tendo em conta o que o Jesus fez na última época, conseguimos ter 16 ou 17 jogadores que nos vão dar aqui uma certa consistência. E, portanto, pensei claramente, em janeiro só iríamos reforçar. O próprio Jesus disse isso numa grande entrevista no início da época, que estava satisfeito e que finalmente tinha opções, e referia-se concretamente à possibilidade. Ele está satisfeito porque foi tudo comprado com o aval dele, não é? Que foi é algo que no Benfica não aconteceu, e vai ser a única vez que vou falar no Benfica, onde ele era um pouco mais controlado, mas ele aqui teve carta verde. Teoricamente, pelo que se diz, não tenho informações nenhumas, mas o que se fala, e eventualmente só Castanhos, é que não era uma escolha dele, mas sim até de Bruno de Carvalho. E Meli, não é? Era o Meli e o Castanhos. Mas, Pedro, eu acho isso imprescindível. Eu não estou a dizer que é mau. Eu só estou a justificar que ele tem que dizer que é um bom plantel porque é escolhido por ele. Agora, não houve a capacidade para colocar este plantel a jogar como muitos de nós esperariam. Não é pelo que se vê nos vídeos dos YouTubes e aquela maluqueira quando é anunciado o nome para isto. Por aquilo que nós olhávamos para o plantel, dizíamos assim, pá, extremos, temos aqui boas soluções, médios centros e médios defensivos. Pá, se conseguirmos ficar com o William Carvalho e com o Adrián, pá, um Elias que apesar de maluco e que precisava levar duas chapadas à saída do aeroporto por aquilo que ele disse quando foi de volta para o Brasil, um Meli, um Petrovic, portanto, tínhamos ali jogadores, um Brian Ruiz a voltar em forma, um Brian César, um Bruno César, e portanto, mais o Gels, tu olhavas para ali e percebias, epá, nós temos aqui capacidade. Agora, vamos chegar ao mercado e vamos ver o que é possível. Claro que, provavelmente, João, ainda vamos falar disso. Há aqui lacunas. As lacunas mais evidentes para mim são os laterais. Eu ia aproveitar a tua deixa e deixava isso para o José. Certo. Se fosse ele o diretor do Sporting, como é que ele iria colmatar essas lacunas? Portanto, tinha que dispensar alguns, contratar outros. Já falámos um bocadinho, já antecipamos isso em alguns programas. É verdade. Vou um bocado de encontro à opinião do Pedro relativamente às questões financeiras. Eu acho que, e foi aquilo que eu disse, se não me engano, foi no programa com o João Quadros, eu espero ter um Sporting para os meus filhos e para os meus netos, de forma que não me importo dedicar do que quer que seja em função desse futuro. E não quero ver mais situações de desequilíbrio, porque é desse desequilíbrio que depois resulta a nossa falta de competitividade em relação aos nossos principais rivais, como o Porto e como o Benfica. Como é óbvio, faz-nos falta mudar as laterais. Nós precisamos de melhores laterais, isso é indiscutível. Eu acho que neste momento, e face àquilo que é a nossa posição na tabela classificativa e face às possibilidades que nós temos, que ainda são muitas, mas já é preciso assinalar uma coisa muito importante, é que nós neste momento já nem dependemos apenas de nós para chegar ao segundo lugar, porque 4 pontos do segundo lugar, creio, se não estou deixamos de depender apenas de nós. Eu acho que as idas ao mercado devem ter como horizonte, não tanto esta época, mas uma visão mais alargada até em função do próximo campeonato, digamos assim. E preparar também uma saída do plantel de jogadores de alguma forma, Jesus não conto com eles. E nesses casos nem sequer, não incluo os jogadores que jogam mais, incluo aqueles jogadores que até possam ter oportunidades e não as sabem aproveitar. Em relação à questão, a uma questão que falamos há bocado, que é da questão do planeamento, eu prefiro ver sempre as coisas, não tanto do ponto de vista da culpa, como da responsabilidade. Eu continuo a dizer aquilo que eu disse no início da época, porque eu acho que é nessas alturas que devemos falar, porque depois fazer o Totobola à segunda-feira é muito fácil. Eu acho que realmente o Sporting conseguiu um grande plantel. Isto em termos teóricos. Houve aqui algumas coisas que não conseguimos antecipar e que estão... A lesão do Adrian. A lesão do Adrian. O Adrian não foi verdadeiramente... A lesão de Spalvis, por exemplo. Olha, em relação à lesão de Spalvis, eu acho que não fez diferença nenhuma, porque Jesus não contava com o Spalvis e bastou ver isso no início da época. Demorou 2 ou 3 jogos a pô-lo e obviamente basta ver a quantidade de jogadores que foi buscar para o lugar dele para demonstrar que o Spalvis... Mas, Jesus precisa sempre ter 3 atacantes que estejam preparados para marcar e mais 2 no banco para substituírem necessidades. Sempre foi assim no Benfica. Portanto, eu não me admiro nada. Não... Nós temos Dost, Spalvis, André Castanhos e Alan Ruiz. São 5. Acho que é um número perfeitamente aceitável para fazer aquelas 2 posições. Não creio que o Spalvis pudesse ser... Ser opção. Aquela coisa que nós... Que nós ia ter poucos minutos. Talvez. Ia ter poucos minutos. E, por exemplo, era um jogador que eu acho que o Sporting faria muito bem dispensar uma equipa como o Setúbal ou como o Bolonense, equipas relativamente perto de casa, em que o choque cultural, entre aspas, não fosse muito grande para um jogador que é jovem, mas que pudesse ser bem treinado, e dá-me a impressão que nesses 2 clubes ele pode encontrar essa possibilidade. E são 2 clubes que precisam de jogadores que marquem golos. E eu creio que nos próximos 6 meses, não sei se chegarem, nem tanto, são 5 meses, até maio, ele vai ter pouquíssimas oportunidades de jogar, se é que vai ter. E pode jogar pela B. Eu não acho que ele seja um jogador para jogar pela B. Até porque eu sou particularmente crítico da equipa B. Eu acho que nós estamos a perder muitas coisas boas na equipa B. Eu olho para a equipa B, provavelmente faremos um programa a falar sobre isso. Eu olho para a equipa B e eu não vejo ali qualidade de jogo para fazer salientar a qualidade individual dos jogadores, que é sempre por aí que começa. É uma qualidade de jogo, portanto, coletiva, que faz ressaltar a qualidade individual dos jogadores. E o melhor exemplo que podemos dar foi a época que fizemos o ano passado, com os jogadores que quantas vezes eu ouvi insultar, como o Adrian, que hoje é um menino querido de toda a massa associativa, quantas vezes ouvimos insultar e duvidar das qualidades do Adrian. Por acaso, nunca foi isso. Sim, vamos avançar então para as eleições, acho que é o tema do dia, faltam-nos 14 minutos, portanto vamos aproveitar aqui, 12. Porque é um tema do dia, 12 minutos, muito bem, 12 Sim. minutos, e tenho aqui uma questão, por uma ouvinte nossa, que é a Ana Garzin, que desde já agradeço, que nos passou a informação que a SIC acaba de anunciar que a candidatura de Benedito está praticamente certa. Sim, Pedro, já tinha falado disso hoje de manhã no Twitter. Hoje de manhã já tinha dito no Twitter. O Pedro Madeira Rodrigues terá inclusive até tentado colocar o Benedito na sua lista. Não terá conseguido. Faltava perceber se era pelo Benedito não querer fazer parte, porque efetivamente, provavelmente, vai preparar uma lista. E ao que parece... vamos ver, vamos ter, para já temos o Bruno Carvalho, provavelmente como muitos candidatos, o Pedro Madeira Rodrigues e agora o Benedito. Do Benedito, deixa-me fazer só aqui uma pequena declaração de interesse. Acho que quantas mais candidaturas, e não sou nada contra que apareçam as candidaturas que acharem ser necessárias e que as pessoas sintam que podem ser úteis ao clube, mas façam pelo menos 2 coisas que eu acho absolutamente fundamentais. Uma, não façam figuras tristes como o Paiva dos Santos, na forma como se apresentou e desistiu, e um post com vários erros ortográficos e os respects e aquelas coisas que não fazem sentido absolutamente nenhum, e os códigos de barras e as informações pessoais que passado um bocado já toda a gente tinha. Não façam isso. Apresentem, tiro completamente ao lado. Só nos envergonham. E quando apresentarem as suas candidaturas, que têm direito e que faz todo o sentido num clube e num sistema democrático como o que nós temos, apresentem as suas candidaturas e não se esqueçam de apresentar, obviamente com tempo, o programa eleitoral. Eu nisso gosto. Uma das grandes diferenças nas últimas eleições entre o Conselho e o Bruno Carvalho, e eu tenho os dois programas aqui no meu computador, porque ando sempre com eles quando é preciso puxar de algum tema, uma das grandes diferenças estava nisso. O Bruno Carvalho tem um conjunto de medidas concretas, o Bruno Carvalho tinha um conjunto, não era o Conselho, porque ele na altura das eleições era o Peiroteu tinha um conjunto de chavões e palavras. Portanto, se o Bonetito vai aparecer, pois podemos entrar aqui em pormenores sobre se é importante ou não. O que nós sabemos para já do Pedro Madeira Rodrigues, vamos ver amanhã o anúncio oficial. Estou curioso para ver se desfaz o boato que vai ser que num mais... hotel, não é? Estou curioso para saber se vai desfazer o boato que tem-se adensado nestes últimos dias. Portanto, se... Achas que é o City Lion do camarote de Benito? É o que falam, não estou... Não é que isso seja bom ou mau, no sentido... Bom ou mau. Quer dizer, as pessoas estão na internet, ok, utilizam os nicks, eu também utilizo o meu, não é por aí. É só porque a imagem que determinado comentador e os textos que tem na blogosfera... tem ali algumas coisas que com inverdades e coisas muito mal escritas. Portanto, essa é a minha dúvida. Do Benedito, acho prematuro. Acho que o Sporting deu mais ao Benedito, se calhar, do que o Benedito deu ao Sporting. Eu adoro o Benedito. Um dos vídeos que existe no YouTube, se pesquisarem por João Benedito, foi eu que o gravei num momento televisivo, para mim é absolutamente fundamental, quando ele estava lesionado e fomos campeões no futsal, e ele mostra o que é o sportinguismo e que não é quantificável, e é um vídeo absolutamente emotivo e que eu adoro, mas sinceramente parece-me que isso não chega, viver da imagem. Vamos ver, é preciso perceber a lista, ver quem são as pessoas convidadas e ver o programa. O programa para mim é essencial. José, eu tenho aqui uma dupla pergunta para ti, se me permites, obviamente, que é, atendendo às declarações do Bruno Carvalho, portanto isto são perguntas que estão aqui no chat e eu vou aproveitar e desde já agradeço a todos os ouvintes, ao Ivo e agora também ao Chico, porque eu vou juntar as duas perguntas numa só. Achas que Bruno Carvalho, atendendo às questões, vai realmente avançar? E se achas que a questão do pavilhão vai ter peso nestas eleições? Olha, em relação a isso, eu não tenho nenhuma dúvida que o Bruno de Carvalho vai avançar. E também não tenho nenhuma dúvida que mais de 80% do resultado das eleições já está decidido. A única coisa... E decidido a favor do Bruno de Carvalho, não tenho dúvidas nenhumas em relação a isso, e tenho falado algumas vezes sobre isso. E como disse no programa anterior com o João, o João Quadros, nestas condições, normalmente, não é o candidato que se opõe que pode ganhar as eleições, mas é, essencialmente, o candidato da continuidade que as pode perder, e neste momento parece-me que isso é muito difícil de acontecer. Não me parece que seja possível que o Bruno Carvalho perca estas eleições. E depois... Ou seja, antes de passares ao pavilhão, deixa-me só dizer... Quando tu dizes isso, e eu como sabem, estou perfeitamente à vontade, e portanto antes que digam o que eu vou dizer, que é pensar que já estou aqui a falar mal do Bruno Carvalho ou qualquer coisa, eu votei duas vezes dele, portanto isso é público, toda a gente sabe, e eu acho que tu dizes, e bem, que é difícil ele perder. Eu só tenho dúvida num ponto que eu continuo a dizer que é essencial, que é os resultados esportivos fazem variar muito determinado tipo de adeptos, e eu não sei qual é a percentagem desses adeptos que vai votar, e que se nós não estivermos na luta pelo título, ou se não estivermos, principalmente pela luta do título, se essa percentagem é suficientemente grande para levar, quando apoiada por um candidato que tenha algum interesse, para levar a um resultado mais aproximado. É a minha dúvida. Pois, eu não sei, eu não, neste momento é um bocado difícil de antecipar, até porque dá-me a impressão que a única candidatura para lá do Bruno de Carvalho é do portanto, a do Benedito parece-me que ainda é um boato. A outra candidatura do parece-me que está confirmada como apresentação amanhã. Eu acho que tudo vai contar nas próximas eleições. Como é óbvio, uma obra como o Pavilhão tem um efeito determinante na opinião dos sportingistas. Mas o como... Sporting não é só futebol, não é? Sim, mas... Depende. Para o candidato João, Baltazar era só futebol. Onde o Pedro João, Madeira mas, Rodrigues fez também parte. Também é verdade. Onde o Pedro Madeira Rodrigues fez parte. Mas eu não acho... Não acho que as modalidades pesem assim tanto como isso. Infelizmente, e até contra mim falo, o que tem aguentado a grandeza do Sporting nos últimos anos sempre foram as modalidades, nunca foi o futebol. Basta ver há quanto tempo não ganhamos nada no futebol. Infelizmente, nas modalidades, isso também se vem vindo... José, deixa-me discordar contigo. O que tem aguentado estes 14 anos e os 18 anos... O Sporting, é nem o futebol, nem as modalidades. Somos nós. Porque se não existisse a paixão que nós temos, o que se sofre, obviamente, era impossível aguentar este clube. Porque sem adeptos não há clubes. Não há. Sem adeptos não há clubes. Pelo menos tal qual nós claro, os conhecemos. Os conhecemos. Temos o caso do acho que é do Hoffenheim, não é? Sim. Que tem 11 mil sócios, que é uma coisa artificial. Mas que as vitórias também seguramente... que vão mudar um bocadinho isso, não é? Agora, a grandeza de um clube faz-se também pelas vitórias, e nós, eu acho, e digo isto com um sentido crítico bastante apurado, mas sem qualquer vergonha de o dizer, porque acho que que faz parte da realidade, nós vivemos muito daquilo que foi feito no passado, porque a grandeza do Sporting cresceu graças a isso, porque se nós ganhássemos o que ganhamos hoje, obviamente que o Sporting não seria tão grande, nem o nosso fervor clubístico seria tão grande como isso. Nós não, eu digo isto sem vergonha nenhuma, porque eu gostarei do Sporting enquanto for vivo. Isso não ponho isso em causa. Até depois morto, mas continuar a gostar. Eu acho que sim, mas só na altura é que me poderei pronunciar. Mas não se esqueçam do ciclismo. O ciclismo também trouxe muitos adeptos ao Sporting. E o futebol feminino, que eu tenho ido ver e acho interessante. Aconselho a todos. Uma coisa, o que é que seria do Sporting sem o Carlos Lopes, sem o Fernando Mamed, sem as vitórias... Joaquim Agostinho, sem a equipa Patins, campeã europeia do Hockey em Patins. Livremente. Claro. E a nossa grandeza faz-se por aí. Nós não falamos muito disso. Agora, se me disserem assim... Havemos de falar aqui sobre as modalidades, um programa sobre as modalidades. No próximo ano ganhamos a volta a Portugal em bicicleta, ganhamos o futsal como é hábito, ganhamos no futebol feminino e ganhamos em handball. Pá, mas ficamos em sétimo lugar no campeonato. Se isto for ocorrer numa época eleitoral, é muito provável que o candidato que se recandidata... perca as eleições, mas isso não há surpresa absolutamente. Principalmente nenhuma. No Sporting, não é? Que somos, acho que somos, se calhar, sim, o clube mais... Somos impacientes, somos o clube provavelmente mais impaciente. Eu não acho que sejamos impacientes, eu acho, às vezes fico um bocado, pergunto-me a mim mesmo se nós não somos demasiado condescendentes. Mas neste caso, quer dizer, ninguém tem dúvidas que... por exemplo, o Bruno de Carvalho chega a presidente do Sporting por causa do sétimo lugar, porque se, ainda no outro dia disse isso ao João, quer dizer, não é só pelo sétimo, há ali um abrir de olhos de dois sócios que foi absolutamente importante, porque senão não seria isso, claro. Mas ó Pedro, isso foi num momento particularmente negativo, já o espectro da segunda divisão andava nos olhos de toda a gente. Mas tinhas um presidente que dizia que se saísse o clube acabava e, portanto, há ali um conjunto. Mas pronto, isso podemos levar para outras núpcias mais à frente. É verdade, temos aqui pouco tempo. Falta um minuto. E não tenho dúvidas absolutamente nenhumas, ou quase nenhuma. Pedro e Zé, falta um minuto. Desculpa lá interromper-te, Zé. Falta um minuto. Mas podes continuar a falar. Eu queria que deixasse aqui uma mensagem para os sportinguistas para 2017 e depois para o Pedro, faltando um minuto. Portanto, depois 10 segundos para mim. Eu acho que a mensagem que eu deixava para os sportinguistas é que muita gente associa o Natal a uma espécie de morte das nossas possibilidades. Eu espero que o resultado em Belém signifique uma espécie de ressurreição, uma espécie de Páscoa antecipada, e que tenhamos uma boa época no futebol e consigamos aquilo que andamos há tanto tempo à procura. Olha, eu espero que 2017 continuemos a procurar aquilo que nós queremos que seja atingido, os títulos, seja no futebol, como é óbvio, e seja noutras modalidades onde apostamos muito e forte, no handball, no hockey patins, que acho mais complicado, no futsal, no futebol feminino, num conjunto de modalidades que nós temos. Nós temos que continuar ao lado da equipa, ao lado dos jogadores, temos que continuar ao lado de um clube que, obviamente, não nos tem dado muitas alegrias nestes últimos anos, mas temos que acreditar.